canta a noite toda. Minha rainha, você está pronta pra me levar ao céu. Ser minha mulher, mina firmeza que qualquer homem quer. Vem bailar nessa dança chamada vida. Se jogar de cabeça sem medo algum. Do seu lado me sinto mais feliz. Do seu lado assim bem que se quis. Aquele amor que chega a doer o peito. Só nós dois e luar daquele jeito. Eu vim aqui pra dizer que te amo. E não posso viver sem o seu amor. Eu vim aqui pra dizer que te adoro. E não posso viver sem o seu calor. Cena louca, estilo vida de novela. Fica perfeito, você estrela e luar. Dá um tempo, eu vou acender a vela. E um vinho suave pra gente brindar. Quanto vale um amor assim? Nem toda a grana do universo poderá comprar. Só eu sei o que se passa aqui dentro de mim. Seja o meu bem querer que tu vai gostar. O dia a dia é complicado, mas tudo fica mais bonito com ela do lado. Coisa linda de ver. Chega junto, dá um beijo e desliga a TV. Eu vim aqui pra dizer que te amo. E não posso viver sem o seu amor. Te adoro e não posso viver sem o seu calor. Serei sua canção, farei a composição, pois a poesia. Eu não posso mais viver. Eu não posso mais viver sem o teu amor. Sem o teu amor. Eu não posso mais viver. Eu não posso mais viver sem o teu calor. Te amo e não posso viver sem o seu amor. Eu vim aqui pra dizer que te adoro e não posso viver sem o seu calor.